Bem-vindos ao The Debate, nosso espaço dedicado à análise rigorosa e à exploração de múltiplas perspectivas sobre o nosso material. Imagina a seguinte cena. A gente está rolando o feed de notícias e, de repente, aparece uma manchete gigantesca piscando na tela com os dizeres, em letras garrafais, "Presidente mata operário". Nossa, pesadíssimo. Demais, né? A respiração dá aquela travada imediata. E acho que, em questão de milissegundos, o nosso cérebro já monta o tribunal, já julga e a indignação toma conta da gente. Sim, é instantâneo. O sangue até ferve, tipo, como assim? Né, exato. Mas olha só que loucura. E se a verdade oculta por trás dessas três palavrinhas provar que, no fundo, o nosso cérebro, ele tá biologicamente programado para ser intelectualmente preguiçoso? É, o mais assustador dessa reação automática que a gente tem é que nós pegamos, sei lá, um único fragmento de texto minúsculo e, de forma quase mágica, a gente preenche todas as lacunas do cenário com certezas que nós, na verdade, não fazemos a menor ideia se são reais. A gente cria o resto da história da nossa cabeça. Totalmente. A gente cria uma espécie de, como eu posso dizer, uma ilusão de ótica intelectual, sabe? Tudo isso pra gente se sentir seguro, se sentir bem informado, mas, na real, a gente tá apenas flertando ali com a ignorância absoluta. E é justamente pra bater de frente com essa nossa necessidade fisiológica por certezas tão rápidas que a nossa imersão analítica de hoje vai mergulhar num material fascinante. Opa, vamos lá! Nós vamos destrinchar um artigo sensacional do José Augusto Zanirati, que foi publicado em 13 de abril de 2026. O título por si só já é um belo de um tapa na cara. Ele se chama "Não tome a parte como o todo". É um aviso, né? Um aviso muito claro. Perfeito, é um aviso. E a nossa missão aqui com quem nos ouve é entender por que nós somos tão viciados em tirar conclusões precipitadas. E, mais importante, como que essa falha no nosso sistema operacional cognitivo acaba distorcendo o mundo inteiro ao nosso redor. Sabe o que eu acho que é o grande trunfo desse artigo? É que o autor, o Zanirati, ele não fica só ali na superfície, sabe? Apontando o dedo e falando, a sociedade moderna é muito superficial. Uhum, não é só uma crítica vazia. Exatamente. Ele vai na raiz biológica do problema. Ele realmente obriga a gente a olhar para as engrenagens por trás desse nosso erro constante de julgamento. E ele mapeia bem isso, né? Como essa fragmentação toda transforma a nossa visão da realidade numa coisa muito rasa e até bem perigosa. Sim, e a gente só consegue parar de ser esmagado por essa máquina quando entende como ela funciona por dentro. Com certeza. Então, para a gente começar a visualizar o tamanho desse buraco, vale muito a pena fazer uma viagem no tempo junto com o texto. Ele abre o artigo resgatando uma memória de infância, lá da década de 1960. Uma cena muito nostálgica, inclusive. Muito. E que para muita gente que nos ouve agora, tipo, vai soar como um roteiro de ficção científica total. Ele descreve a família inteira ali, sentada em volta de uma mesa grande de jantar, e na cabeceira o pai dele estava lá, segurando aquele jornal impresso enorme. Clássico. E o detalhe importante é que o pai dele não estava só passando o olho, né? Não mesmo. A grande sacada é que ele lia as reportagens de ponta a ponta, por inteiro, cada detalhe, e só depois de ler tudo, ele ia debater os fatos com a família. O autor pontua isso como uma fundação de como alguém deveria tentar se aproximar da realidade. Nossa, e o contraste que ele faz com o nosso cenário atual chega a doer, né? O próprio autor traz isso com uma ironia muito bem trágica. Uma ironia pesada. Muito, porque ele aponta que a circulação de jornais impressos despencou, quase sumiu. E adivinha qual é a única editoria que ainda atrai um pouco de leitura contínua? Só o futebol. Impressionante. Só. No resto do tempo, a gente está no smartphone rodando a tela, ou mesmo no papel, a gente só está escaneando. A gente passa o olho no título, pega umas três palavrinhas ali e segue a vida. E a armadilha mais silenciosa que ele denuncia é que essas mesmas pessoas que consomem só a chamada da matéria, uns 5 minutos depois já estão assumindo uma postura de especialistas. Com certeza. Já estão lá discursando na mesa de bar ou na internet como se dominassem todas as complexidades do assunto. Sabe o que isso me lembra? Fazendo uma ponte com a literatura é... Tipo, a pessoa entrar numa livraria, pegar um calhamaço russo de 800 páginas... Tá, tô imaginando. E aí ler só aquele resuminho minúsculo da orelha do livro... E logo em seguida a pessoa aluga um auditório lotado para dar uma palestra de 4 horas sobre a jornada psicológica de cada personagem. Nossa, genial. É um nível de confiança que beira o delírio completo, né? Beira muito. E pior que a gente vê isso acontecendo todo santo dia, em literalmente qualquer caixa de comentário de rede social. É. E essa convicção toda, que é totalmente inabalável, mas sustentada por um vazio, é o sintoma principal da cultura da manchete. E qual que é a lógica oculta por trás disso, na sua visão? A lógica é que a leitura completa, quando você realmente mergulha na obra ou no fato, ela inevitavelmente te apresenta contradições. O cenário completo, o todo, ele é cheio de áreas cinzentas, sabe? E essas áreas cinzentas forçam a gente a duvidar do que a gente mesmo acha que sabe. Exato. A profundidade exige humildade intelectual. Já a leitura superficial tira todo esse contexto que poderia contrariar a gente. Então vira basicamente uma fábrica de arrogância. Uma fábrica de arrogância cega. Mas olha, essa arrogância não para numa rodinha de amigos discutindo um livro. O texto mostra que essa fragmentação tem força para alterar a história de um país inteiro. Sim, o impacto político disso é gigantesco. É só a gente lembrar daquela manchete chocante que eu mencionei logo no começo do episódio. Aquilo lá não foi um exemplo inventado não, viu? Ah, o caso de 1980. Esse, sem dúvida nenhuma, é o ponto de virada do artigo. Então vamos reconstruir isso para quem está nos acompanhando e tentar entender a gravidade. O autor resgata uma edição do jornal Hora do Povo. Esse jornal funcionava como órgão do movimento revolucionário 8 de outubro, o famoso MR8. Na década de 80. Isso. E o contexto era o governo do presidente João Batista Figueiredo. E aí, de repente, sai as manchete, estampada, feita para chocar. Presidente mata operário. Quando a gente lê isso, a imagem que vem na cabeça é o presidente em pessoa com as próprias mãos cometendo um crime contra um trabalhador. Sim, é uma frase desenhada milimetricamente para te deixar sem ar e gerar uma revolta absurda no estômago. Só que aí a gente vai ler o texto completo da matéria e a realidade vem à tona. O que de fato aconteceu? Pois é. Quando a gente lê o contexto, o autor revela a anatomia de uma tragédia que, na verdade, era muito cotidiana e muito triste. Era um cenário de extrema vulnerabilidade. Era um trabalhador comum, né? Exato, um operário da construção civil. Aquele cara saiu de madrugada para trabalhar. E aí, no desespero para economizar o pouquíssimo dinheiro que ele tinha no bolso, ele decidiu não tomar café da manhã. Meu Deus. Sim. E aí, no canteiro de obras, já fraco, com o estômago roncando, a fome cobrou o preço. Ele teve um mal-estar súbito, perdeu o equilíbrio lá no alto, caiu do andaime e infelizmente faleceu. É de cortar o coração. Mas espera, como que a partir de um acidente de trabalho, causado por exaustão e fome, o jornal publica que o presidente foi o assassino? Então, a engenharia editorial ali partia de uma visão sistêmica da coisa. O argumento do jornal era que o operário não caiu por um simples descuido. Sabe, ele caiu porque as condições socioeconômicas eram tão precárias que forçavam as pessoas a passar fome para sobreviver. Entendi, eles puxaram a responsabilidade lá para cima. Exatamente. Como o presidente Figueiredo era o responsável máximo pelas políticas da nação, o jornal botou a morte na conta dele. Era uma acusação estrutural, mas que na manchete foi maquiada e travestida de fato factual. E aqui... É muito importante a gente fazer uma pausa para esclarecer uma coisa fundamental para a nossa audiência. Com certeza, sobre a neutralidade da nossa análise. Isso, a gente precisa reforçar que nem a nossa intenção aqui, nem a do Zanirati no texto original, é tomar partido de nada. A gente não está aqui para julgar as ideologias do jornal de esquerda, nem para atacar ou defender o governo de direita da época. Perfeito. A política partidária aqui é totalmente irrelevante para o ponto central da discussão. O nosso foco é clínico. É observar como a informação é empacotada. Justamente. É mostrar com uma frieza de cirurgião mesmo o tamanho do abismo que existe entre uma manchete feita para explodir na mente do leitor e a imensa complexidade da dor real daquela situação. Porque a manchete cumpriu o papel dela de mobilizar pelo choque, né? Cumpriu. Mas a verdade daquela vida e daquela morte exigia tempo e contexto. Coisas que não cabem em três palavras de impacto. E entendendo como as organizações fazem isso para criar narrativas, a pergunta que fica batendo na nossa cabeça é: e quando nós mesmos operamos essa máquina de distorção na nossa vida, tipo, avaliando as pessoas no dia a dia e nem percebemos? Nossa, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E o texto do Zane Hatt responde isso introduzindo uma metáfora visual que, para mim, é o coração de todo esse conceito. Ah, a metáfora é da janela. Essa é sensacional. Vamos tentar visualizar juntos aqui. O autor pede para a gente imaginar que nos colocaram dentro de um quarto totalmente escuro. Uhum, breu total. Breu absoluto. Não tem som, não tem luz. A única coisa lá é uma janelinha bem estreita que dá para a rua. Aí no primeiro dia do experimento, a gente espia por essa fresta e vê o homem passando. Ele está com um machado enorme apoiado no ombro. E aí o cérebro já faz o trabalho dele. Na hora, em milissegundos, a gente carimba a testa do cara. Ele é um lenhador. Ponto final. Só que aí, no segundo dia, a gente vai na mesma janela e o mesmo homem passa. Só que o machado sumiu. Sumiu. Dessa vez ele está carregando uma cesta bem pesada lotada de frutas. Aí as engrenagens da nossa mente já começam a ranger. A certeza do dia anterior entra em colapso. O cérebro fica confuso. Fica. E para piorar, no terceiro dia, o mesmo homem passa de novo pela janelinha, só que carregando uma pasta cheia de documentos debaixo do braço. Aí, meu amigo, o quarto escuro é tomado pela dúvida total. A gente não entende mais nada do que está acontecendo. E a grande sacada dessa metáfora é mostrar que o homem não tem nada de confuso. O problema todo está na arquitetura do nosso ponto de vista. A gente está muito limitado. Muito. A solução proposta é brilhante de tão simples. E se nesse quarto escuro, ao invés de só uma janela pequena, a gente tivesse uma porta? E mais, e se a gente tivesse a disposição de abrir essa porta e sair do conforto da escuridão? Sair lá para fora e andar com ele. Exato. Se a gente acompanhasse esse cara durante um dia inteiro, o enigma se revelaria uma rotina perfeitamente lógica. A contradição que a gente via na janela desapareceria na mesma hora. Não sobraria nenhuma contradição. A gente ia ver que de manhã cedo, ele trabalha pesado como lenhador. Aí, à tarde, para tentar botar mais comida na mesa, ele vende frutas. E, à noite, a pasta faz todo sentido, porque ele vai para a faculdade estudar. Cara, nós pegamos o machado no primeiro dia e cravamos que isso é tudo o que ele é. Julgamos o todo pela parte. Mas, quando cruzamos a porta, a gente descobre que ali tem um pai, um batalhador de jornada dupla, um estudante buscando melhorar de vida. O quadro completo exige que a gente saia da posição de espectador isolado. Mas olha, eu preciso fazer um papel aqui de advogado do diabo e jogar uma provocação que o próprio autor levanta. Manda. Não é biologicamente justificável que a gente julgue as coisas rápido. Porque assim, a gente é bombardeado por estímulos o dia todo. Notícia, WhatsApp, problema no trabalho. Se a gente for cruzar a porta para investigar a vida inteira de cada ser humano ou checar quatro fontes para cada notícia, a nossa mente ia fritar, né? A gente não precisa desses atalhos para não entrar em colapso. Com certeza. E essa sua provocação vai cirurgicamente na nossa falha de fábrica. E o autor tem o maior cuidado de validar isso no texto. Ele fala que essa pressa no julgamento não é porque nós somos pessoas ruins ou maldosas. Não é um desvio de caráter. Não. É um mecanismo puramente evolutivo. É o que a gente pode chamar de cérebro da savana. E como que esse ambiente ancestral manda nas nossas decisões de hoje? Pensa só. Milhares de anos atrás, lá na savana, sobreviver dependia de decisões que você tomava em fração de segundos. Se alguém do teu grupo come uma frutinha vermelha com mancha preta e cai morto do teu lado, o teu cérebro cria uma regra universal, instantânea: fruta com mancha preta mata, foge. Exatamente. Não tinha essa de, vamos montar um laboratório e analisar o solo, abrir a porta e ver o contexto. Não. O atalho mental salvava vidas. Era a nossa melhor tecnologia de defesa. O drama gigante que a gente vive hoje é tentar usar esse mesmo software primitivo de fugir de predador para interpretar política global, Relações Humanas, Sociologia. Faz todo sentido. É tipo pegar um mapa de papel de 1950 para tentar pilotar um drone de última geração hoje em dia. Vai dar ruim. Vai espatifar na parede. Se a gente está no trânsito e um carro corta a nossa frente de forma brusca, a nossa reação não é pensar, poxa, ele deve estar correndo para o hospital como emergência. Nossa, nunca. O carimbo mental é automático. O carimbo é. Esse cara é um irresponsável e, com certeza, é um ser humano horrível em todas as outras áreas da vida também. A gente vê a fruta com a mancha preta e decide queimar a floresta inteira. E o perigo disso escala de um jeito assustador quando sai do trânsito e vai para o nosso convívio social, para as nossas visões de mundo. O autor lembra muito daquelas frases feitas que a gente vive repetindo. Todo político é corrupto. Homem não presta. Religião só serve para manipular. Mulher é tudo igual. A gente já ouviu todas essas. Sim, e a mecânica é sempre, sempre a mesma. Você tem uma experiência péssima com um político, ou vê um escândalo no jornal, e usa isso como combustível para condenar todo e qualquer servidor público do planeta. Uma experiência amorosa trágica, e de repente metade da população da Terra virou um problema. Isso. Um contato ruim com um líder religioso e a pessoa sentença milênios de filosofia espiritual como um lixo. É uma ferida só, um evento isolado, decretando a condenação do universo inteiro. E olha, se essa nossa herança biológica de procurar o atalho já causa esse estrago todo, a gente entra agora na parte mais sombria dessa equação do artigo. O que acontece quando esse nosso cérebro da savana ganha um acesso irrestrito à internet e às redes sociais? Aí o bicho pega de verdade. O Zanirat aponta um paradoxo terrível da nossa era. A gente, teoricamente, está no ápice da era da informação, né? Tem o conhecimento do mundo inteiro no bolso da calça. Teoricamente, era para a gente ser a geração mais sábia de todas. Exato. Mas, na prática, é quase certo dizer que a humanidade nunca esteve num grau de desinformação tão profunda e, o pior, tão articulada. E essa análise dele sobre o meio digital é muito forte porque ele tira o peso exclusivo das costas do usuário e joga a luz em cima do sistema como um todo. Sim, ele desmascara a ferramenta. Ele mostra que a fragmentação nas redes não é só porque a gente é distraído. Os algoritmos das plataformas não estão ali jogando manchetes aleatórias na tua tela. Eles mapeiam cada segundo do teu comportamento e te entregam a janelinha perfeita, desenhada só para você. Então, essa fragmentação da realidade virou a fundação arquitetônica do negócio deles. A tecnologia hoje em dia trabalha assim incansavelmente para manter a gente ilhado dentro do que a gente já acredita. É o modelo de negócio deles, né? Eles não faturam bilhões se a gente se tornar pessoas compreensíveis que enxergam a complexidade das coisas. Eles ganham dinheiro se a gente continuar com a cara colada na tela. Retenção a qualquer custo. E nada retém mais a atenção humana do que a sensação maravilhosa de que você já sabe tudo, de que você está sempre com a razão. É muita dopamina. A certeza é uma massagem no ego maravilhosa. E os algoritmos já entenderam isso. Então eles rastreiam o que a gente gosta e começam a nos metralhar com peças de quebra-cabeça que só servem para confirmar a imagem que a gente já tinha montado na cabeça. É o tão temido viés de confirmação. Só que operando numa escala industrial. Porque, por natureza, a gente já é preguiçoso e busca provas para confirmar que a gente está certo. Mas a inteligência artificial, ela hipertrofia isso. Pensa num usuário que entra no aplicativo com uma suspeita de que uma vacina tal faz mal, por exemplo. O sistema não vai lá e apresenta um artigo científico super equilibrado de um imunologista. Claro que não! Vai entregar numa bandeja de prato uns 20 vídeos de teoria da conspiração, páginas alarmistas, grupos de pessoas confirmando aquele exato medo que ele tem. Retroalimentando o pânico. E a consequência prática de misturar essa biologia da savana com o algoritmo é a exclusão total do contraditório. Tudo que desafia o que a gente acredita fica invisível. A gente passa a viver num confinamento virtual, batendo no peito achando que está vendo o universo, quando só está olhando para o próprio umbigo através de uma janelinha bem suja. É, a vida real, com todas as nuances incríveis que ela tem, fica trancada lá do lado de fora. A gente ignora o complexo por pura comodidade algorítmica. Mas aí, ouvindo esse diagnóstico todo, parece que a gente está num beco sem saída, né? Se a biologia e o meu celular estão contra mim, como é que eu escapo disso? O autor não deixa a gente no escuro nesse sentido. Ele propõe uma saída, mas avisa que exige trabalho. E ele busca na própria inteligência da natureza a resposta para a gente sair dessa bolha. E é interessante porque não é de um jeito clichê, sabe? Não é um papo de abraçar árvores. É através de um pensamento sistêmico muito claro. Ele fala que, se você quer entender um desmatamento, não adianta pegar uma folha caída no chão, pôr no microscópio e tentar achar a resposta do universo ali. Exato. O contexto invisível é o que manda na realidade. A folha não existe sem a árvore. A árvore morre se a dinâmica da floresta falhar, que precisa do clima, do rio, é tudo ligado. O erro fatal é você pegar a parte e discursar sobre o todo sem nem conhecer as outras engrenagens. E trazer esse pensamento sistêmico para as relações humanas é genial porque destrói a nossa arrogância na hora. Quer entender um problema social profundo? Você vai ter que olhar as raízes históricas, a economia daquele lugar. E no dia a dia com as pessoas, significa entender que quem está ali na tua frente é um ecossistema complexo demais. Para decifrar o outro, a gente precisa olhar o que a gente não está vendo. É, as dores que a pessoa esconde, os medos, a pressão que ela sofre no trabalho. Quando você se recusa a resumir alguém àquela única atitude que você viu, aí sim você está praticando humildade intelectual. Tá. Mas como a gente traduz isso para a ferramenta prática? Como que, no calor do momento, rolando feed ali ou discutindo no almoço de domingo, a gente trava o cérebro da savana? É nessa hora que a empatia ganha um outro significado. Ela deixa de ser só aquela coisa de, ah, eu sou bonzinho, e vira uma ferramenta de investigação super precisa. A empatia funciona como a ponte entre o pedacinho que a gente viu e a imensidão que a gente desconhece. Uma ponte investigativa. Isso. Quando a gente dá de cara com uma atitude bizarra de alguém ou uma opinião absurda, a empatia entra criando um atrito cognitivo. Ela força a gente a pausar aquela reação instintiva e começar a investigar. A criar fricção, né? E lendo ali as entrelinhas do Zanirati, a gente quase consegue montar um manual prático de defesa pessoal contra a nossa própria cabeça. O primeiro passo seria aplicar esse atrito de propósito. Vi uma manchete que te subiu o sangue. O antídoto é forçar a leitura do mesmo assunto em mais três fontes de perfis bem diferentes. Quebrar o automatismo na marra. Exato. O segundo passo prático é usar a curiosidade a seu favor. Em vez de você já chegar triturando o argumento do seu tio na internet, para e faz uma pergunta genuína, tipo, por que você chegou a essa conclusão? Isso desarma a pessoa e desarma você. Nossa, muito. E o terceiro ponto do nosso manual é sempre manter fresca a imagem do quarto escuro. Toda vez que a gente vai quase abrindo a boca para falar a palavra todos, para rotular um grupo inteiro de pessoas, a gente tem que lembrar do homem carregando o machado. É perfeito. E se a gente juntar tudo isso, a crítica histórica, essa biologia da savana e a empatia como ferramenta, a mensagem final do artigo ganha um peso enorme. Não é só um exercício de interpretação de texto, sabe? É quase um código de conduta. Exatamente. É uma postura ética perante a vida. É decidir ativamente como a gente vai respeitar a complexidade das pessoas que cruzam o nosso caminho. Pegar um fragmento minúsculo e sentenciar a vida inteira de alguém ou o destino de uma nação inteira é, na real, um ato de violência intelectual. O autor encerra com uma poesia linda sobre isso, falando que julgar o todo pela parte é como tentar decifrar a força e o mistério de um oceano ilimitado olhando só para uma única onda que bateu na areia. Tentar decifrar o oceano inteiro olhando só para uma única onda. É com o peso dessa imagem que a gente vai caminhando para o final da nossa imersão de hoje. Mas, olha, para que esse nosso mergulho aqui não fique só na teoria, a gente deixa um convite prático para quem nos ouve pensar com bastante honestidade. Pensa aí em qual é aquela certeza absoluta, aquela verdade inabalável que guia suas opiniões e atitudes no dia a dia. É bom refletir sobre isso. Vale muito a pena a gente se questionar se essa nossa certeza tão cristalizada é realmente a imensidão do oceano inteiro ou se ela, na verdade, tem sido apenas aquela única onda solitária que o nosso cérebro e o algoritmo deixaram passar pela fresta da nossa janela escura. O que, que aconteceria com o nosso mundo se nós tomássemos a decisão de empurrar essa porta hoje mesmo? Fica essa reflexão poderosíssima no ar. É isso. Um grande abraço a todo mundo que nos acompanhou até aqui. e nós nos encontramos de novo na nossa próxima imersão analítica. Até lá!